o swing mais diferente do Brasil. Puxa, Filipão, deixa. Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão. E os playboy tomando uísque e as minagens com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. Um paredão no meio do nada, uma batida que grudou. A poeira subiu e a galera endoidou. E oi, oi, oi, oi, oi, oi, avisa o Brasil. Vivia na boate, curtindo o som do batidão. E os playboy tomando uísque e as minagens com